sei que nos seus planos sempre fico pra depois. Não adianta chorar por você, pois meus sentimentos não vão te convencer. Então eu vou deixar de te amar e tentar ser feliz, te imaginar diferente como eu sempre quis. Então eu vou deixar de te amar e tentar ser feliz, te imaginar diferente como eu sempre quis. Sempre que estou sozinho, fico pensando em você, neste amor dolorido que me faz sofrer. Fico imaginando tantas coisas com nós dois, mas sei que nos seus planos sempre fico pra depois. Não adianta chorar por você, pois meus sentimentos não vão te